eletrizante do Pará. E agora com vocês. E agora com vocês. O DJ Júnior eletrizante. Avisa todo mundo que o eletrizante chegou. Vamos em mais uma segunda do Caribe. Bora começar. Bora começar. Vai liberando todas as vibrações positivas pra cima. Até porque a partir de agora o robô vai te pegar. Pega, meu robô. Bora pegar! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai eletrizante, fui na batida, fui na batida. Bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar. Vou puxar o seu cabelo, te dá bastatão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma uma tapinha, toma, toma uma tapinha. Toma uma tapinha, toma, toma de tapinha. Tá ali nela. Vem moleca doida, vem pegar tua tapinha. Tapinha. Moleca doida, vem pegar tua tapinha. Vem moleca. Moleca doida, vem pegar tua tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Vou chamar os moleque doido agora, vai. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Vai moleque! Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido! Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando, só caçando, só caçando puta. Mas ela quer o seu momento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Valeu, assalto feio, valeu, assalto foda. Mas valioso piorou, mas valioso que não. É nossa tropa. É o 57 de xoxota nessa tropa. É o 57 de xoxota nessa tropa. É o 57 de xoxota nessa tropa. É o 57 de xoxota. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. E cadê a mulher que já sofreu por um boy um dia aí? Aponta pra tua amiga que era fita e já sofreu muito pelo cara. Mas aí, ela deu a volta por cima, não deu, não deu? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, tudo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu mandei, mandei. E a volta por cima e hoje te mostrei. Eu não sou namorado. Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Vai, Eletrizante, vai! Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama ela pra cá, chama ela pra cá. Chama a novinha pra cá, chama ela pra cá. Chama a novinha pra cá, chama ela pra cá. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Get up and scream and shout. Say hey. Agora! tu fez? Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei. O Alancinho do Passinho tá com a gente. Sério que vou rir da sua cara. Vai, Alan. Vou ver você jurar me pedindo perdão. Pode chorar, pode sofrer. O meu parceiro Selmo, ele do DJ Henrique, galera do Bala de Prata. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Vai baixando meu robô, Irã. Acabou de me perder. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. Segunda vez. É muito gostoso falar isso, viu, Fábio? Quem acredita que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, dá o grito. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, a busca das gavetas é essa aqui, viu? Bandida não trai, solteiro não trai. Namora não dá, namorada não, namora não dá. Bruno Verdeiro, namorada não. O Alan Xavier, o Japa, é um montão. Namora não dá. Vina Panarilha, bora cá, é Bruceira. Namora não dá. Estamos juntos. Namorada não, meu coração quer ela, mas meu toque é um montão. Não dá pra namorar. Namora não dá. Doente de amor. É a segunda mais top da cidade. E se tu tem uma amiga ou tem um amigo que tá sofrendo, fala pra ele assim, ó. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Tuba, tuba, tuba. Joga pra cima. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robi? Vai pro Robi! Quem é Robi? Vai pro Robi! Quem é Robi? Vai pro Robi! Quem é Robi? Vai pro Robi! China! Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Explode o bagulho! DJ Lohan que tá tocando. Fala, Noel Araújo! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é o quê? Ela é puta. Meu irmão. Quem tá tocando? Ela é muito violenta. Prostituta. Ai, que gata. Ai, que puta. Fala, senhora boxeador! Eu viajo nela. Você, meu parceiro. Tira um andar com ela. Diego da Pedreira, tamo junto, viu, garoto? Onde eu chego, não tem jeito. A massa tá com pau. Eu fico Lino, o meu motora da pista alegre já falou. Sexta-feira partiu Marajó. O eletrizante já chegou. O eletrizante já chegou. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora, mais pólvora. Que doida! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje não. Joga a mochila, joga a mochila, joga a mochila. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Só caçando, só caçando. Fala, malzinho, você é a Erika, tá comigo. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Júnior. Vai ver, não vai ficar no queijo. Botãozão te faz mexer. Seja no Lisa ou PPG. Pode começar desse. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Então, amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que doem, amores que pagam. E que tal lembrar um pouquinho assim agora? Quem sabe um dia eu faço uma canção. Amigo Renan, fala Renan, fala Noel, bora pra cima, minha filha. Como tem sonhos que eu tenho com você. Robin do Caribe. Agora canta pra tua gaveta que tu gosta, canta. Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu um amor de ilusão. Naquela hora que tu gosta mais de um, tu vai mandar o áudio pro cara assim, ó. Não complique, não sou mais sua. André da Nike. Muito simples. Faz a matemática, faz, faz. Um mais um, dá dois, menos você. Sou eu, vou viver o meu amor sozinha. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Vai girar, vai girar. Dar amor a quem não me ama é palha, tô fora. Pedir pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão. Nunca dava tchau, um abraço pra... Deixa no claro aí, Fagner. Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Bobeou, dançou. Você deixa a pressão do comissário. Enquanto isso, vou gravar um CDzão desse estilo aqui, ó. Ei, tio eletrizante. Ei, tio eletrizante. Toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Lembra dos cascos velhos? Porque não me diz o teu. Agora qual, não? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Por quê? Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. espetáculo. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes dias que vivi sozinho. E aí, bola? Você, tu é doida, hein? Pro casco velho, né, meu filho? E essa aqui vai de Ariel pra Jô. Hoje eles estão comemorando 13 anos de casados. Bora, meu compadre, bora, minha comadre. Só pra te amar. Faz 13 anos. Te amar. É 13 anos, papai. Muito amor, né, Paulinho? Manda a R15. Disparado sucesso! Meu amigo Real que já fez, hein? Meu amigo Leno! O motor da pista negra, papai! Vem, Paulinho! E o Pizu tá por aí, né, Pizu? O rei! Jack Paula! Bora, Real! Marquinho Besboy! Estamos juntos, Gil! Rainha da capa. Abandonaram o alucinado hoje, não foi? Engana o coração, mas não resisti. Voltei, estou aqui só pra te amar. Meu parceiro Rafa Brito, só pra te amar. Adidas delas e sua primeira dama. Alô, Gabrielzinho. Daniel do Caribó. Só pra te amar. Tarar. Só pra te amar. Bora pra cima, moleque. Só pra te amar. Vai. Só pra te amar, só pra te... meu amor, sei que não consegue esquecer de mim. O Bambam, o Correia, o Vale Prime, alô Batistão Pop, vai Batistão. Nossa história de amor, deixa no Batistão. Aí tu lembra. Ando sozinha, tentando esconder. Saudade que sinto só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer pra não chorar que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos eu jamais vou. Cristina e a Glauce tá comigo. Bora, Leno. Comercial Moura, sempre fechado com o Júnior. Meu amor, desculpa, nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Livra tuas gavetas, vai. Mas eu te amo. Mas eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem, Rafael. Nem vem. Aí, aí, lanche. Ei, nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço. Vocês estão longe de ti. Panela. E é isso. O cara veio diretamente pra Belém. Quero tanto te pra corrigir a prova do Enem. Te faz doido, não me passa lá, viu, diga-se. Fica comigo, amor. Eu não fiz, mas me passa. Esse ano só fiz neném, diga-se. Uma pancada de sucesso. Vai mandar mensagem pra ex dele agora. Nunca pensei me apaixonar. Grita mais. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. E você? Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais fim. Vai você! Meu amigo Bola Faz Gostoso, o gordinho sensação de Quaraci. Só pede pro Daniel do Caribó. Te amo demais. O homem tá na fase. Não vou te deixar. Lançamento, disco. Baixando bem que mal tem. Tem uma reiva. O homem do CNPJ mais cogitado de Quaraci. Luciene, espetacular, fala, Cleber. Espetacular. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Meu amigo Pelé, Miriam Patti, Jairo Camarote, Judilho com a galera da Cabanagem, é nóis. E o meu coração bateu forte por já, Felipe. Ti. Ao teu lado agora, eu sou feliz, amor, louco amor. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias. Vou parar de tocar. Porque vou viver só de patrocínio agora. Se foi. Fechei três com o Daniel. Carimbo na sorte. E agora, MR. Os dias a esperar. E jogo do bicho. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo só no estado. Eu lembro de nós dois olhando lá. Volta pra mim. Aonde está? Pra mulher bandida. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Minha amiga Latoya! E aí, Latoya? Tá no rol! Vira, filha! E você? Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. E no teu do espetacular, MA, peça e acessórios por aí, pro seu celular. Uma loja aqui com o Mando em Quaraci. Livre, e não sou mais de ninguém. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Eu vou ficar também. Os compromissos não quero com nenhum outro amor. Não sou de ninguém. Hoje me libertei. Coragem. Ô Serrada. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Vou ficar também. Os compromissos Bonanza! Olha que comprou o jogo do bicho agora em Quaraci, juntinho com o Daniel Carimbó. Não pegar a ninguém. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Luciana, direto do Porto Velho, veio curtir o Robin aqui no Caribe. Alô, Luciana, tá juntinho com o Rafael. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer. O aniversário do Felipe Alves, o Pássio, que é Dama Laire, Dique e a Dona Leila, fala Dique. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Douglas BH, o Eduardo, a Larissa, o Alex Almeida. Você é o meu lado. Para, Jig, para, Jig. Toquei ontem de uma até cinco. Vou falar igual os carregador. Quebra, quebra, quebra, quebra. Meu grande amor, eu te peço perdão, me desculpe. Bíssimo Esporte! No tele! Te machuquei. Do meu empresário, beijo voz, segura aí, fala. Fui um covarde, te deixei só. Eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca, essa é mais uma marca. Manda os brothers. Manda os brothers. A maior referência em melody. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. E você, Diego na Pedreira, vem o Ceará, boxeador. Agora Ceará, hoje sozinha não parto sem. Por o Cássio Renanzinho, tá comigo. Fala Bahia. Outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por... O couro tá ficando até doido, eu acho. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por... E a Thalia Batista, né, Thalia? Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Toninho do Sushi. Volte pra mim. Rapaz, amo demais. Hoje eu tô aqui só pra fazer a capa. Tô te falando. Já já tem o comissário. Vai tocar até 7 da manhã hoje. Pega meu robô. Pega meu robô. Bora na manhã, Júnior, vai. Toma, toma, toma, bota essa mulher pra bater o rabetão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante, vai, vai, eletrizante. Na batida, na batida. Bora ver, meu filho. Tô só migué aqui hoje. Idiota, idiota. Esse é DJ Guga, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Esse é DJ Guga, tem meu respeito. O moleque é brabo, cagou o bicho, ainda tá pedindo obrigado. E a miau da família Pit, a Maia, a Thay. Ainda tá pedindo. É nóis, tá obrigado. Esse é o DJ Guga, é o pica do momento. É o DJ Guga, é o pica do momento. Antes de gozar, elas já tão agradecendo. Antes de gozar. O Fabrício, o Fernando, o Antônio. Na casa do DJ. Regina, onde tudo... camarote, galera de Quaraci. Copinha é onde tudo acontece. Mas come as piranha, pode as piranha. Dá tapa na cara dela, filha da puta agradece. Mas come as piranha, só bate nas piranha. Mas pode as piranha. Rony Braga! Bela Juju, foi o primeiro... e a Carol 1 e Carol 2. Demora, sou nas costas. Aê, aê. Não sei quem é mais bandido das duas. Soco nas costas, nós chama elas de puta, nós dá até soco nas costas. E o pior de tudo é que a filha da puta gosta. E o pior de tudo é que a filha da puta gosta. Aí, Guga, já foi. Esse é o recado. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai, eletrizante, vai tocando, vai tocando. Vai, eletrizante, vai tocando, vai tocando. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota, idiota, idiota. Aponta pro teu amigo que foi idiota. Idiota. Aponta pra tua amiga que foi idiota. Aponta pra ela. Idiota. Idiota. Idiota.

solteira aí, hein? Tá, tá cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela assusta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Voltei pras puta. Voltei pras puta. A Carol senta a caixota e a Jojo tá com cachorro. Voltei pras puta. O Jubileu tá tão estranho hoje. A vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Bora ver, meu velho. Ela me mandou morar na rua só pra ela ficar se... Eu tô parece o Jefferson, só a capa. Ei, paz, puta. Bora tocar, conversando. Bora ver, meu velho. Ei, paz, puta. Cleber do Cena! Bora, Noelle! Despedida hoje, é? Voltei, paz, puta. A Carol senta a caixota e a Jojo cabou com a roupa. Tá, tá cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, Bruno Verdeiro. Caçando puta. O homem que sabota o copo delas. Só caçando puta. Mochila nas costas. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando puta. E aí, poro? Só caçando puta. Tá sabotando é nada, mais. Só caçando puta. Nós é moreno tatuado. Com cara de bandido. Nós é um perigo. Nós é um perigo. Patricinha da Zona Sul quer tudo se envolver comigo. Vai rebolar, rebolar. O aniversário da Letícia! Vai rebolar, rebolar, rebolando pra bandido. Fudeu, fudeu, fudeu. O Mandelão tá na casa, tá? E aí, DJ Guga? Aquecimento do DJ Guga, menina, vai começar. Aquecimento do DJ Guga, menina, vai começar. Guga! Chegou a hora de sentar, sentar, sentar, sentar, sentar. Fala, Dedê do Face! Chegou a hora de sentar. Senta, senta. Chegou a... Senta. Aqui no baile funk, o Guga tá comando. O Bulldog? Aqui no baile funk, o Guga... DJ Marujo! Se concentra, se concentra. Pode vir sentar. Se concentra, se concentra. Pode vir sentar. Se concentra, se concentra. Pode vir sentar. Sentar. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Também que tô lançamento. Quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Chama no probleminha que nós resolve gatinha. Chama no probleminha que nós resolve. É isso. O NK que vai comandar. Que fase, chinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festa. Yeah, os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando, ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De meia, tô pegando várias delas. E ela maeta demais. Não me queria e agora quer me dar pé, pegar só porque eu tô de maré. É doido, é? De marola, pisca a boneca, quando Deus passa de merda. Um pretinho que anda de PT, se não tiver ponta de você. Era de pé, agora eu tô de peça. De mel, tá pegando várias delas. E ela é carreta demais, não me queria. Agora quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca, golo, meu jogão de meiota. Quer me dar pé, só porque eu tô de marola. Pisca a boneca. Aqui. Quero ver ela representar agora, Narizinho, vai. Se tu abrir teu puteiro e eu não for DJ de lá, eu vou fazer mal onda, tu vai ver só. Tá doida de caçar. Cachê, tu sabe. Vou confessar, eu tô pagando as putas. Tô pagando na primeira, mas não pago na segunda. Vou te explicar qual é a da parada. Primeira, paguei, segunda, ela quis dar de graça. Chama, chama, chama, chama, chama, chama as amigas da sufixinha. Chama, chama, chama. Vai, Noelia Araújo! Sufixinha, chama pra orgia. Que hoje tem festinha com o Google, é só. Eu vou ser o Google Boy. Putarias com o PS Jefferson. Putaria, putaria, putaria, putaria. Chama, chama, chama, chama. Deixa que eu vou ser o Google Boy. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufixinha. Pra orgia. Vai. Tem festinha com o Google, é só putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Com o Google, é só putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Aê, bebê, vou te explicar. Quando tu for me mamar, só vou te pedir um barato. Mama de quatro, empinando o rabo. Mama de quatro. E aí, comissário? Espetacular! Mama de quatro. Me solta, velho! Espetacular! Vou explicar. Quando tu for me mamar, só vou te pedir uma parada. Mama de quatro, com a buceta empinada. Mama de quatro, com a buceta empinada. Ali no camarote. Mama de quatro. Esse é. Mega Robson. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, toca um negócio aí. Pega teu bigode escroto, viu, rato? Quem são vocês, só? Rei! Já, Xavier! Acelera! Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Para tudo só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistentes, não foi nada diferente. E no final do baile ela deu a chefe pra gente. Assim aqui eu gosto. Professor Andréia. Quem são vocês dois? Ele é a Ellen. Eu sou DJ Guga. E esse aí? A Ellen que tem dois nomes no hobby, Ellen e Erika. Bora, Glauci! Toma! Vai matar pouco cachorro, mas tá! Toma! Bagulho tá doido no camarote, Mechuca! Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente. Égua do cabelo! Nós tumulturge, nós encosta para tudo. Só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistentes, não foi nada de ver. Bora, e no final do baile ela deu a chefe pra gente. Assim aqui eu gosto. Quem são vocês dois? Fudeu. Cara que a bandida se amarra. São os quatro cara que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o Felipe Comissário. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então Então deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca. Vamos lá! Tudo dando errado, eu saí, fui pôr a cabeça no lugar, restaurante lá na sul parei, e quando eu notei, minha boca começou a secar, veio ela me cumprimentar, em meu ouvido sussurrou, espetacular, sabe a cara de sem graça, vai pedir pra sentar de graça, me xingou, pilantragem, sabe, e o show do Ruby, que eu fiquei, paisagem, pedi pra fazer a faixa, me xingou, pilantragem. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de... Vamos nessa, Júlio, começando a onda! Se tiver muito... Começado, detonando, daqui a pouquinho! Júlio Edrizante, Fábio já passou por aqui! Passa. Enquanto isso, tô ajustando, deixando tudo ok, passei uma onda legal hoje! Até às 6 da manhã! Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada que passa! Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de... E vou sinal hoje, o aniversário de 13 anos de casado! O meu parceiro ali é o Eliajô. E trouxe os 6 filhotes, sobrinho, primo, toda a família. Periquito, papagaio, veio todo mundo. E o show do Robin. O robô mais lindo do século chegou. O robô mais lindo do século é o Robin. É o Mega Robson.